Fecheiro 20. O facto é que, ao falar de Rowan, nunca ninguém se referiu à mesquinhez relacionada com ela. É descrita como impondo respeito, exatamente como Mary Beth foi em tempo descrita, mas nunca mesquinha ou vingativa ou indevidamente agressiva, de qualquer forma pessoal. Quando Rowan entrou na UC Berkeley em 1976, sabia que queria ser médica. Foi aluna de 20 a todas as cadeiras no ano preparatório. Frequentava cursos todos os verões, embora continuasse a ir frequentemente de férias com Graham e Ellie. Acumulou um ano inteiro e licenciou-se no primeiro lugar da sua turma, em 1979. Entrou para a Faculdade de Medicina aos 20 anos, aparentemente acreditando que a investigação neurológica seria o trabalho da sua vida. O seu progresso académico durante este período foi considerado fenomenal. Numerosos professores falam dela como sendo a aluna mais brilhante que alguma vez tive. Ela não é apenas inteligente, é intuitiva, estabelece relações espantosas, não se limita a ler um livro, devora-o e aparece com seis implicações diferentes da teoria básica do autor, as quais o próprio autor nem sonhou que houvesse. Os alunos apelidaram-na de Doutora Frankenstein, devido às suas conversas sobre transplantes de cérebros e a criação de cérebros novos a partir de partes. Mas o que acontece com Rowan é que ela é um verdadeiro ser humano. Não temos de nos preocupar com um brilhantismo sem coração. Ah, Rowan! Se me lembro da Rowan, deve estar a brincar. A Rowan podia estar a dar aulas aos alunos no meu lugar. Queres saber uma coisa engraçada? E nunca conta a ninguém. Tive de me ausentar da cidade no final do período e dei todos os testes da turma para a Rowan ver e dar as notas. Foi ela que deu as notas a toda a sua classe. Ora, se isso alguma vez vem a público, ficarei desgraçado. Mas fizemos uma combinação. Ela queria uma chave do laboratório para poder trabalhar durante as férias. E eu disse: que tal ver os testes e dar as notas? E o pior é que foi a primeira vez que nenhum aluno se queixou da sua nota. Rowan bem gostava de a esquecer. As pessoas como Rowan fazem-nos sentir idiotas. Ela não é brilhante. Isso é o que as pessoas pensam. Há mais. Ela é uma espécie de mutante. Não, a sério. Consegue estudar os animais usados em investigação e dizer o que vai acontecer. Costumava tocar-lhes e dizer: esta droga não vai resultar. Vou ainda dizer-lhe outra coisa. Ela conseguia curar as criaturas. Conseguia mesmo. Um dos médicos mais velhos disse-me um dia que se eu não me acautelasse, ela podia prejudicar as experiências com os seus poderes de cura. E eu acredito. Saí com ela uma vez. E ela não me curou de nada. Mas caramba, que quente que ela era. Quer dizer, literalmente quente. Era como fazer amor com alguém que estava com febre. E sabe? É isso que dizem dos curadores pela fé, dos que foram estudados. Sente-se o calor a desprender-se das suas mãos. Eu acredito. Acho que ela não devia ter ido para a cirurgia. Devia ter ido para a oncologia. Podia realmente curar pessoas. Cirurgia? Qualquer pessoa as pode retalhar. Há que acrescentar que este médico era um oncologista. E os não cirurgiões fazem frequentemente comentários extremamente pejorativos sobre os cirurgiões, chamando-lhes canalizadores e outras coisas assim. E os cirurgiões fazem comentários igualmente pejorativos sobre os não cirurgiões, dizendo coisas como: a única coisa que fazem é preparar os doentes para nós. A capacidade de curar de Rowan. Assim que Rowan foi como médica interna para o hospital, no terceiro ano do curso de medicina, as histórias sobre os seus poderes de curar e poderes de diagnóstico tornaram-se de tal forma de conhecimento geral que os nossos investigadores podiam escolher o que queriam escrever. Em suma, Rowan é a primeira das bruxas Mayfair, desde Marguerite Mayfair, em River Bend, em 1835, a ser descrita como curadora. Praticamente todas as enfermeiras que foram entrevistadas sobre Rowan tinham uma história fantástica a contar. Rowan conseguia diagnosticar tudo. Rowan sabia exatamente o que fazer. Rowan recuperava pessoas que pareciam prontas para ir para a morgue. Ela consegue parar as hemorragias, via fazê-lo, agarrou a cabeça de um rapaz e olhou-lhe para o nariz. Para, murmurou. Eu o via e ele deixou completamente sangrar. Os seus colegas mais céticos, incluindo alguns médicos e médicas, atribuem os seus feitos ao poder de sugestão. Ora, ela usa praticamente vudu, sabe? Ao dizer a um doente: agora vamos fazer com que a dor pare. É claro que para. Ela hipnotiza-os. As enfermeiras negras mais velhas do hospital sabem que Rowan tem o poder e por vezes pediam-lhe frontalmente para lhes pôr as mãos quando estavam com artrite aguda ou outros achaques ou dores. Juram por Rowan. Ela olha-nos nos olhos. Diga-me o que tem, onde lhe dói, diz ela. Esfrega-nos com aquelas mãos e deixa de nos doer. É um facto. E é a opinião geral que Rowan parece ter adorado trabalhar no hospital e de imediato sentido um conflito entre a sua dedicação ao laboratório e a recém-descoberta exaltação que encontrou nas enfermarias. Podia-se ver que a investigadora estava a ser seduzida, disse um dos professores tristemente. Eu percebi que a estávamos a perder e assim que começou a ter intervenções no bloco operatório, foi o fim. Diga-se o que se disser sobre as mulheres serem demasiado emotivas para serem neurocirurgiãs, ninguém pode alguma vez dizer isso de Rowan. Tem as mãos mais frias desta especialidade. De notar a utilização da palavra frias em relação às suas mãos. Existem indicações de que a decisão de Rowan de abandonar a investigação para seguir cirurgia foi difícil, se não mesmo traumática. Durante o outono de 1983, passou aparentemente bastante tempo com um tal Dr. Carl Lemmel, do Kepler Institute, em São Francisco, que estava a trabalhar em curas para a doença de Parkinson. No hospital corria o boato de que Lemmel estava a tentar convencer Rowan a deixar a universidade, oferecendo-lhe um salário extremamente elevado e condições de trabalho ideais. Mas que Rowan sentia que não estava preparada para deixar o banco ou o bloco operatório ou as enfermarias. Durante o Natal de 1983, Rowan parece ter tido uma violenta zanga com Lemmel e a partir daí recusava-se a atender os seus telefonemas. Pelo menos foi isto que ele disse a toda a gente na universidade durante os meses seguintes. Nunca conseguimos saber o que se passou entre Rowan e Lemmel. Aparentemente, Rowan aceitou encontrar-se com ele para almoçar na primavera de 1984. Algumas testemunhas viram-nos na cafetaria do hospital, onde tiveram uma discussão. Uma semana depois, Lemmel deu entrada no hospital particular de Keplinger com uma trombose ligeira. A esta trombose seguiu-se outra e depois outra. E morreu no espaço de um mês. Alguns dos colegas de Rowan criticaram-na acesamente por ela não ter ido visitar Lemmel. O assistente de Lemmel, que mais tarde o substituiu no Instituto, disse a um dos nossos investigadores que Rowan era altamente competitiva e que tinha inveja do seu superior. Isto parece ser altamente improvável. Tanto quanto sabemos, nunca ninguém relacionou a morte de Lemmel com Rowan. No entanto, conforme se verá neste resumo, nós estabelecemos essa relação. O que quer que tenha acontecido entre Rowan e o seu mentor, ela referia-se frequentemente a ele nestes termos, antes do seu desentendimento. Rowan optou por se dedicar exclusivamente à neurocirurgia, pouco depois de 1983. E começou a fazer exclusivamente operações ao cérebro, depois de terminar o seu estágio como médica interna em 1985. Na altura em que esta narrativa é escrita, está a terminar a sua especialidade em neurocirurgia e será, sem dúvida, diplomada e provavelmente contratada como assistente pela universidade antes do final do ano. Até aqui, o currículo de Rowan como neurocirurgiã, embora ainda seja médica interna e tecnicamente opere sob a supervisão do médico assistente, é tão exemplar como seria de esperar. Abundam histórias sobre como salvou vidas na mesa de operações, sobre a sua estranha capacidade de saber, no banco, se a cirurgia salvará um doente, como suturava e tratava ferimentos feitos por machados, tiros e fraturas cranianas resultantes de quedas e acidentes de viação, como operava 10 horas seguidas sem desmaiar, sobre a forma calma e experiente como lidava com internos assustados e enfermeiras rabugentas e colegas que a censuravam e administradores que de vez em quando a advertiam de que corria demasiados riscos. Rowan, a milagreira, tornara-se um epíteto vulgar. Apesar do seu êxito como residente de cirurgia, todos no hospital continuam a gostar muito de Rowan. É uma médica em quem os outros podem confiar. Além disso, suscita uma dedicação excepcional por parte das enfermeiras com quem trabalha. Com efeito, a sua relação com estas mulheres... Há alguns enfermeiros, mas esta é uma profissão predominantemente feminina. É tão excepcional que merece uma explicação. E a explicação parece ser a de que Rowan faz tudo para estabelecer uma relação pessoal com as enfermeiras e que, com efeito, revela a mesma extraordinária empatia em relação aos seus problemas pessoais como revelava com os professores anos antes. Embora nenhuma das enfermeiras entrevistadas tenha referido quaisquer incidentes telepáticos, são unânimes em dizer que Rowan parece saber quando não se sentem bem. Se mostra compreensiva em relação aos seus problemas familiares e que encontra sempre alguma forma de manifestar a sua gratidão por serviços especiais, sendo significativo isto vir de uma médica exigente que conta com o mais elevado nível de profissionalismo por parte do seu pessoal. O facto de Rowan ter conquistado as enfermeiras do bloco operatório, incluindo aquelas que eram famosas por não cooperarem com cirurgiãs, é quase uma lenda no hospital. Ao passo que as outras cirurgiãs são criticadas por terem preconceitos ou serem demasiado superiores ou simplesmente sacanas, comentários que parecem efetivamente refletir um considerável preconceito, as mesmas enfermeiras falam de Rowan como se ela fosse uma santa. Nunca grita, nem faz cenas como os homens. É demasiado boa para isso. É tão leal como um homem. Garanto-lhe que prefiro estar lá com ela do que com alguns dos médicos. É uma maravilha trabalhar com ela. É melhor. Adoro vê-la trabalhar. É como uma artista. É a única médica que algum dia me abrirá a cabeça. Isso garanto-lhe eu. Para pôr isto mais claramente em perspectiva, continuamos a viver num mundo em que as enfermeiras do bloco operatório por vezes se recusam a servir de instrumentistas às cirurgiãs e os doentes dos bancos se recusam a ser tratados por médicas e insistem a ser tratados pelos jovens médicos internos, enquanto médicas mais aptas e competentes são forçadas a ficar de lado a ver. Rowan parece ter vencido por completo este tipo de preconceito. A existir alguma queixa contra ela entre os membros da sua profissão é a de que ela é demasiado calada. Não fala o suficiente sobre o que faz aos jovens médicos que têm de aprender com ela. Isso é-lhe difícil, mas esforça-se o mais que pode. A partir de 1984, ela parece ter escapado por completo à maldição dos Mayfairs, às terríveis experiências que perseguiram a sua mãe e a sua avó, e estar na via de uma carreira brilhante. Uma investigação exaustiva à sua vida não revelou qualquer prova da presença de Lasher, nem na realidade qualquer relação entre Rowan e fantasmas, ou espíritos, ou aparições. E os seus fortes poderes telepáticos e curativos parecem ter sido utilizados de uma forma extremamente produtiva na sua carreira de cirurgiã. Embora todos à sua volta a admirem pelas suas excepcionais realizações, ninguém a considera de qualquer forma esquisita ou estranha em relação ao sobrenatural. Como um médico afirmou quando lhe pedi para explicar a reputação de Rowan, ela é um gênio, que mais posso eu dizer? Descobertas posteriores. No entanto, a história de Rowan tem mais que o que veio a lume nos últimos anos. Uma parte dessa história é puramente pessoal e não diz respeito à talamasca. A outra parte alarmou-nos para além das nossas mais terríveis expectativas quanto ao que poderá vir a acontecer a Rowan nos anos vindouros. Permitam-nos que abordemos primeiro a parte insignificante. Em 1985, a ausência total de vida social por parte de Rowan despertou a nossa curiosidade. Pedimos aos nossos investigadores que fizessem uma vigilância mais aturada. Passado semanas, eles descobriram que Rowan, longe de não ter uma vida social, tinha um tipo de vida social muito especial, que incluía todos os homens da classe operária extremamente viris que ocasionalmente seduzia num de quatro bares diferentes de São Francisco. Estes homens são predominantemente bombeiros ou polícias fardados. São invariavelmente solteiros. São sempre extremamente bem parecidos e extremamente bem constituídos. Rowan apenas está com eles no Sweet Christine, no qual por vezes sai para o mar, ficando outras vezes no Porto, e raramente está com qualquer um deles mais que 3 vezes. Embora Rowan seja muito discreta e calada, tornou-se alvo de alguns mexericos nos bares que frequenta. Pelo menos 2 homens ficaram ressentidos com a sua inevitável rejeição e falaram livremente com os nossos investigadores, embora se tivesse tornado bastante claro que não sabiam praticamente nada sobre Rowan. Pensavam que ela era uma rapariga rica de Tiburon, que os tinha desprezado ou usado. Não faziam ideia de que ela era médica. Um deles descreveu repetidas vezes o Sweet Christine como o barco de luxo do papá. Outros homens que conheceram Rowan são mais objetivos. É uma solitária, nada mais. Na realidade, eu gostei. Ela não queria compromissos. Eu teria gostado de estar com ela talvez mais 1 ou 2 vezes. Mas isso tem de ser mútuo. Compreendo-a. É uma rapariga instruída que gosta de homens antiquados. Uma investigação superficial a 12 homens diferentes que foram vistos a sair da casa de Rowan entre 1986 e 1987 indica que eles eram todos bombeiros ou polícias, com uma excelente reputação, alguns com louvores e medalhas, e considerados bons tipos pelos seus camaradas e namoradas. Investigações mais aprofundadas confirmaram também que os pais de Rowan tinham conhecimento da sua preferência por este tipo de homens já nos primeiros anos de faculdade. Graham disse à sua secretária que Rowan não conseguia sequer falar com um tipo licenciado, que andava com rufias com pelos no peito, e um dia destes descobriria que aqueles chimpanzés non compos mentis eram perigosos. Ellie também manifestou a sua preocupação às amigas. Ela diz que são todos polícias e bombeiros, e aquele tipo de homens que salvam vidas. Acho que ela não sabe o que anda a fazer. Mas, desde que não se case com um desses homens, creio que não fará mal. Devias ver o que ela levou lá a casa ontem à noite. Vi-o de relance na varanda lateral. Tinha um lindo cabelo ruivo e sardas. Era o polícia irlandês mais giro que possas imaginar. Dadas as circunstâncias, pus termo a esta investigação. Considero não termos qualquer necessidade de continuar a investigar este aspecto da vida de Rowan. E, com efeito, os bares onde Rowan procura os seus polícias e bombeiros são tão poucos que o facto de nós andarmos a fazer perguntas sobre ela viola verdadeiramente a sua privacidade, pois atrai as atenções sobre ela. E em algumas situações, as nossas perguntas encorajaram conversas bastante degradantes entre aqueles homens rudes que não sabiam efetivamente nada sobre Rowan, mas afirmavam ter ouvido um ou outro pormenor ordinário a alguém. Não creio que este aspecto da vida de Rowan seja de alguma forma da nossa conta, exceto para tomar devida nota de que os seus gostos parecem semelhantes aos de Mary Beth Mayfair e que um tal padrão de contactos ocasionais e limitados reforça a ideia de que Rowan é uma pessoa solitária e um mistério para todos os que a conhecem. O facto dela não falar sobre si própria a estes companheiros de cama é óbvio. Talvez ela não consiga falar sobre si própria a ninguém, e isto talvez seja a chave para compreender as suas compulsões e ambições. Os poderes telecinésicos de Rowan. O outro aspecto da vida de Rowan, só recentemente descoberto, é bem mais significativo e representa um dos capítulos mais perturbadores de toda a história da família Mayfair. Só começamos a documentar este segundo aspecto secreto de Rowan e sentimos-nos forçados a continuar as nossas investigações e a considerar a possibilidade de contacto com Rowan num futuro muito próximo, pois estamos extremamente inquietos por perturbarmos a sua ignorância quanto aos seus antecedentes familiares. E não podemos, em consciência, estabelecer contacto sem perturbar a sua ignorância. As responsabilidades envolvidas são enormes. Em 1988, quando Graham Franklin morreu de hemorragia cerebral, o nosso investigador na zona mandou-nos uma breve descrição do acontecimento, acrescentando apenas alguns pormenores, nomeadamente que o homem tinha morrido nos braços de Rowan. Como sabíamos da profunda separação entre Graham Franklin e a sua mulher moribunda, Ellie, lemos este relatório com bastante atenção. Teria Rowan, de alguma forma, causado a morte de Graham? Tínhamos curiosidade em saber. Enquanto os nossos investigadores procuravam mais informações sobre o plano de Graham de se divorciar da mulher, entraram em contacto com a amante de Graham, Karen Garfield, e comunicaram, em devido tempo, que Karen tinha tido vários ataques de coração. Depois informaram-nos da sua morte 2 meses depois da de Graham. Não dando a menor importância a este facto, relataram também um encontro entre Rowan e Karen no dia em que Karen foi levada de urgência para o hospital com seu primeiro grande ataque de coração. Karen tinha dito ao nosso investigador: "Você é um tipo giro e gosto de si." Horas apenas depois de ter falado com Rowan, na realidade estava a falar com o nosso homem, quando interrompeu por não se estar a sentir bem. Os investigadores não estabeleceram nenhuma relação, mas nós estabelecemos. Karen Garfield só tinha 27 anos. O relatório da sua autópsia, que obtivemos facilmente 1 mês depois, indicava que tinha aparentemente uma fraqueza congénita do músculo cardíaco e uma fraqueza congénita da parede da artéria. Teve uma hemorragia na artéria e depois uma crise cardíaca, não tendo conseguido recuperar após esta lesão do músculo cardíaco. As subsequentes crises cardíacas enfraqueceram-na progressivamente até finalmente morrer. Só um transplante cardíaco a podia ter salvo. Mas como ela tinha um grupo sanguíneo extremamente raro, isso estava fora de questão. Além disso, não havia tempo. O caso pareceu-nos muito invulgar, especialmente porque esta deficiência congénita nunca lhe tinha dado quaisquer problemas antes. Quando estudámos a autópsia de Graham, descobrimos que também ele tinha morrido de um aneurisma ou fraqueza da parede da artéria. Uma hemorragia massiva tinha-o morto quase instantaneamente. Mandámos os nossos investigadores averiguar a vida passada de Rowan o mais profundamente possível e procurar quaisquer mortes súbitas devido a crises cardíacas, acidentes vasculares cerebrais ou quaisquer outras causas traumáticas internas. Em suma, isto significava fazer entrevistas casuais e discretas a professores que se lembrassem de Rowan e a colegas seus que se lembrassem de tais coisas na UC Berkeley ou no University Hospital. Não era uma coisa fácil de realizar, mas era mais fácil do que alguém que não esteja familiarizado com os nossos métodos possa supor. Na verdade, eu estava à espera que nada resultasse destas investigações. As pessoas com este tipo de poderes telecinésicos, o poder de infligir lesões internas, são quase desconhecidas, mesmo nos anais da Talamasca. E o certo é que nunca tínhamos encontrado ninguém na família Mayfair que pudesse causar a morte com esse tipo de força. Muitos Mayfairs deslocavam objetos, fechavam portas e faziam estremecer as janelas. Mas praticamente todos os incidentes podiam ser mera bruxaria, ou seja, a manipulação de Lasher ou de quaisquer outros espíritos inferiores, em vez de telecinésia. E se foi telecinésia, era da variedade benigna e nada mais. Com efeito, a história dos Mayfairs era uma história de bruxaria, apenas com ligeiros toques de telepatia, ou poderes curativos ou outras capacidades psíquicas.